Salvador, 754, boa tarde. Gol no 777, decolou de Salvador aos 18, chame o controle, 119.35. 19.35, obrigado, bom dia. Bom dia. O tráfego que chamou a torre, confirme. 754, vamos em contato aqui com o centro Recife. Quais são as aproximação aí, por favor? As condições são as seguintes no 754, temos chuva de moderada a forte, variando bastante sobre o aeródromo, a visibilidade em torno de 1.500 metros e o último teto reportado foi 300 pés, com bastante chuva na final curta da pista no zero. Ah, tá ok, muito obrigado, 754, chamaremos para liberar por conta. Ciente, pelo Quebec Serra, autorizado decolar da pista no zero, 180 graus com 13 nós. Autorizado táxi à direita via Índia e Alfa, quando no ponto de espera da 1-0, chame a torre 1-1-8, decimal 3, bom gol. Índia Alfa, 1-8-2-3, ponto de espera da 3-1-9, obrigado. Pelo Quebec Serra, decolou aos 2-0, chame o controle, Salvador, 119.35. 19.35, pelo Quebec Serra. Salvador 3191, pode esperar 1-0, pronto. 3191 na linha e mantém na 1-0. Linha mantém 1-0, 3190. Foi Salvador, 754, Gol, boa tarde. A 0 pro Atan 3A no avião. Certo, mantém a posição. Atan 3A no avião. Você confirma o motivo da espera para o 3A? Você estava do 3A no avião? Estou no avião, aguarde um minuto. Você confirma o motivo da espera? A espera é a definição, a indefinição do controle em relação à sua decolagem, aguarde. Roda. Tan 3191, autorizado a decolar da pista no zero. Após a decolagem, mantenha a proa até o nível 40. O vento é 190 graus com 1 no meio a nós. Tan 3191, mantém o eixo da pista até o 040. Tan 3191, Papa Golf. Oscar Papa Golf, continue a aproximação para 1-0, reporte visual com a pista. O vento é de 190 graus com 16 nós. Golf, camarada visual. Papa Golf passando Simbra. Continue a aproximação, reporte visual, Oscar Papa Golf. Golf. Decolou os 3-0, chame o controle agora em 119 decimal 35, 3191. 1935, tá 3191. Rosca Papa Golf, já está visual? Ainda não. Gente, eu falei quando visual. Pois é. Eu Papa Golf visual agora. Autorizado o pouso na 28, 190 graus com 18 nós, pista molhada, chuva leve, eu acho que é Papa Golf. Ok, na 10, está na final da 10. Pista no zero, afirmativo, livre pouso. Confirme. Papa Golf, avistou aqui a altitude, confirme. Ciente, vento de través muito forte, avistou na DEA. Obrigado, chame agora 121 decimal 9, Oscar Papa Golf. Papa Golf, confirme o parte destino. Cliente está autorizado a seguir Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Pois. Salvador. Boa tarde, é o 3174 da TAM, uma milha e meia, aliás, duas milhas do externo, para embaixar travado. 3174, continue a aproximação, reporte quando visual. O vento é de 190 graus com 17 nós, variando até 23 nós, e o último tráfego avistou na altitude de decisão. Informe visual. Informará visual, TAM 3174. Chamando o sol. Oscar Papagolfo está autorizado o cruzamento do pátio principal, Lima, Mike, até Quebec, reporte para o cruzamento da 1735. O brilho da pista, torre, para o 3174, avistou com 780 pés. Correto, já está no brilho máximo, autorizado pouso na pista 10, vento de 190 graus com 17 nós. Ciente, livre pouso na pista 10, tá, 3174. Salvador, o F7672-1 passando externo, baixo trabalho. 6721, continue a aproximação para a pista 10, vento de 190 graus com meia dúzia nós. O último tráfego avistou a 700 pés. Informe visual. Observe visual, 6721. Correto. Cão 3174, no solo 38, libere a direita, chame o solo 121.9. Vai liberar a direita, 1219, o TAM 3174. Cão Papagolfo está autorizado o cruzamento da 1735, direção ao pátio 5, hangar da Aerostar. Solo Salvador é o 3174, livrando a sua escuta. É o 3174, 131174, autorizado táxi via Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia 02, 131174. Dando 6721, autorizado pouso na pista 10, 190 graus com 13 nós, pista molhada. 190, 13, molhada, 87. No solo aos 40, libere a direita e chame o solo 121 decimal 9. A solo ao solo 129 ao liberar. Obrigado. Objeto 6721, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reportaria para Uno 754, estabilizou no X-Ray, já embaixo travado, boa tarde. Uno 754, informe visual com a Uno 0, 190 graus com 14 nós, é o vento, chuva leve e pista molhada. Gente, reportamento visual com a Uno 0, com 754. Jet 6721, autorizado Alfa Juliette, portão 0612. Alfa Juliette 612, o 76721. Avistou a 1300, 754, gol. 1300, ciente, autorizado pouso, pista no zero, vento de 190 graus, com 15 nós, pista molhada, chuva leve, 1754. Gente, leve pouso, 1-0, 1754. Gol no 754, no solo aos 46, libere a direita, chame o solo, 121, decimal 9. 319, gol no 754, gol. Solo, gol no 754, boa tarde. 190 graus com 20 nós, 190 com 20. Obrigado. Reporte quando visual 3834.